Jesus, minha vida então mudou. E o que era lamaçal e o que era escuridão, em luz, em luz. Minha vida então mudou, em luz, em luz. Jesus Cristo transformou. Não precisa fantasia, não precisa ilusão, não precisa droga não, não precisa podridão, não precisa escuridão, não precisa maldição. Gonna spend my life being a color. Em luz! Minha vida transformou. Real, real, real, real. Jesus Cristo é real. Gonna spend my life being a color. Real. Agora eu viajo em teu ser, nas suas coisas santas eu sinto prazer. A tua água viva eu quero beber, e o Espírito Santo está em meu ser. Real, real, Jesus Cristo é real. Dividu, dau, dau. Real, real, real.